Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade de falar pela enésima vez sobre passe livre, tarifazero, fórum de origem. Depois de ouvir o professor Safate e a Raquel, que eu não chamo de professora porque já ultrapassamos essa etapa, eu vim aqui preparado para falar umas coisas e, de repente, vejo que tudo já foi falado de uma certa maneira. Né? As virtudes multidimensionais do passe livre voltado na tarifa zero, que eu sempre insisto, estão muito além do pagamento indireto do transporte coletivo, como todos os outros serviços ditos públicos, tipo saúde, segurança e educação pública. Mas, realmente, ela, como disse o professor Safato e confirmou a Raquel, ela trata de uma discussão a respeito da desmercantilização da vida. Além do mais, eu acho que existe um outro componente na história, que é ela muda também a forma pelas quais as pessoas se relacionam. Um pouco na ideia de que o transporte individual motorizado, sobre o qual está centrado todo o modelo que até aqui vige, ele é profundamente individualista. Isso eu tive a oportunidade de sentir muito claramente quando você vai para uma cidade na qual você pode se deslocar ou de carro ou de transporte coletivo. Se você se deslocar sistematicamente de carro, você sai de casa, você entra dentro da casca, vai ao shopping, sai da casca, entra na outra casca, um pouco maior, faz o que tem que fazer, volta para a sua casca e volta finalmente para a sua casca chamada casa. Você não conversa, você não convive, pelo contrário, você disputa, você compete, você briga pelo espaço no ato de dirigir nos crescentes congestionamentos. Se você anda de transporte coletivo, você mais ou menos pode ser levado a ter interlocução. Eu, pelo menos, faço isso alegremente e vejo que obtenho resposta. Né? Consigo conversar com as pessoas dentro do transporte coletivo. Às vezes há uma certa resistência, uma certa timidez, fruto exatamente desse individualismo exacerbado que a gente vive, mas dá para você conviver. Você sai da casca. Quando muito você disputa a entrada no metrô ou no ônibus, mas depois lá dentro dá para a gente conviver, se não for na hora de pico, que não dá para conviver com coisa nenhuma. Né? Mas o que eu queria dizer a vocês é que eu vim aqui preparado a partir do nome do debate. Tarifa zero é possível. Eu fui perguntando o que quer dizer possível. Né? Possível, eu posso ter uma tradução na linha do técnico e do científico, ou seja, aquilo que é possível dentro da técnica existente e dentro dos limites do conhecimento científico que eu tenha. Tarifa zero certamente prescinde dessas duas coisas. A outra possibilidade é uma possibilidade, vamos dizer assim, de fábula, né? Existe uma musiquinha de carnaval antiga que chamava-se Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai. A moça que a gente conhece todo dia rezando na igreja, pode ser que ela seja uma santa, mas pode ser que não seja. Então é uma outra possibilidade, são possibilidades abertas. E existe uma outra coisa que é a possibilidade política. Essa não existe dada previamente. Ela é objeto de disputa. Então, o que eu quero dizer a vocês, no fundo, é que eu vim falar para vocês aqui de disputa política. De uma certa maneira, foi bem o que disse o professor Safato e o que disse a Raquel também. E eu vou insistir nesse ponto. Trata-se aqui de fazer uma disputa política na sociedade. E é uma disputa pesada, difícil. Por quê? Você vai mexer em alguns estatutos da nossa sociedade que são tidos e havidos e cantados e fabulados como intocáveis. Um deles, as limitações dos recursos. Se existe recurso, não tem recurso para bancar a tarifa zero ou para o passe livre. Isso é um absurdo, isso é coisa de jovem, maluco, não sabe o quê. Mas eu a todo momento eu fico colecionando, né, informação a respeito de como tem dinheiro nesse país, caramba. Né? Como se faz isenção de IPI para vender automóvel? Com garantia de emprego, depois a GM diz, eu vou botar 1.800 na rua, e o governador do estado vem dizer, eu vou financiar o ICMS para vocês poderem mandar para a rua. Né? Como é que o governo do estado do Rio de Janeiro dá isenção, dá o financiamento de ICMS por 30 anos, com 20 de carência, para que uma ampliação da fábrica da Peugeot Citroën no Rio de Janeiro? Como é que, se eu começar a citar aqui, são números incríveis, falam, caramba, né? Tem o Bolsa Empresário, por exemplo. O Bolsa Empresário, não sei se vocês sabem, é aproximadamente 8 vezes o Bolsa Família. O que é o Bolsa Empresário? Eu vou no BNDES, pego a juros, ó, uns 3, 6% ao ano. Hoje está 8,5%, mas na época que estava 12%, era um negocião da China. Né? Chama-se Bolsa Empresário, esse movimento, eu tenho números aqui, na hora de 70 bilhões de reais. Né? Tem o Bolsa Banqueiro. Bolsa Banqueiro é você toma dinheiro de você, pagando 8% ao ano, e cobra no cartão, no cheque especial, da ordem de 150 a 300% ao ano. Legal. E ainda cobra, de vez em quando, uma tarifa por serviços prestados. Eu não sei qual serviço que foi prestado a essa taxa de juros. Né? Então, na verdade, o que eu estou tentando dizer a vocês, isso significa que nós vamos ter que disputar esse dinheiro. Não há outra forma. E disputa política é complicada no Brasil, como vocês sabem. Né? É preciso que a gente tenha muita clareza do quanto certos valores estão introjetados na cabeça daqueles mesmos que a Raquel disse que são os despossuídos. Se você chegar, e provavelmente, no movimento popular distante, no bairro distante, e disserem que vieram propor um transporte, aspas, de graça, ou pagam diretamente, e vão dizer que é conversa de jovem maluco. E essa experiência vários de vocês já devem ter tido. Porque a fábula foi construída por muitos e muitos anos. A fábula de que, para se movimentar, a gente tem que pagar. Exemplo disso é o dia de greve. No dia de greve de transportes coletivos, as pessoas disputam os lugares para não chegar atrasada no emprego, não perderem seus compromissos, quando, na verdade, ela devia chegar no ponto de ônibus ou no metrô, constatada a greve, devia voltar para casa dormir até que o problema se resolvesse. Mas elas têm introjetado na cabeça que a responsabilidade de sua movimentação é dela. E mais, que por isso ela tem que pagar. Então, essas fábulas que foram colocadas na cabeça das pessoas, e mesmo de muitos, de, talvez em algumas plateias que eu falo, de vez em quando eu fico desconfiado que muita gente deve se perguntar, puxa, mas será que dá mesmo esse negócio de pagar transporte indiretamente? Isso significa que é uma disputa política em vários departamentos da política. Né? No departamento da capitalização do Estado, como disse o professor Rafael, dos valores do mercado e da desmercantilização da vida, como disse a Raquel, agora há pouco, afora outras considerações que ela fez. E também na questão dos valores introjetados na cabecinha das pessoas, que é uma disputa também feroz na nossa sociedade, né? Que passa pelos órgãos de divulgação, pela mídia falada, escrita e televisão. Então, eu quero transmitir e reiterar a vocês isso. Eu estou propondo a vocês, quando se fala de transporte passe livre, universal, estou propondo a vocês que vocês vão fazer disputa política. Se é que já não fazem, fazer mais essa. E se aparelharem, sugerir que a gente se aparelhe adequadamente para fazer essa disputa. Porque ela é muito complicada. Porque o enfrentamento vai se dar em vários níveis. E uma das formas que vocês sabem que melhor se adequa à disputa política é a desqualificação do adversário. Né? Vocês, além de tudo, são jovens. Ou melhor de tudo, no caso, mas para a disputa política, além de tudo. Portanto, vão aprender ainda com o tempo, né? Vocês serão desqualificados porque vocês são os meninos ricos da sociedade. Não basta estudarem na universidade, ainda caem em transporte gratuito, né? E assim por diante. A coleção de desqualificação será enorme. E as dificuldades que serão encontradas nessa disputa política muito grandes, né? Mas eu acho que é, e isso que eu insisto sempre, que a gente tem que se equipar, de uma certa maneira, para enfrentamentos desta disputa política. Eu posso transmitir depois nos debates, quando vocês fizerem as perguntas, dados e elementos que vão, possivelmente, eu espero, ajudá-los a fazerem essas disputas políticas. Eu queria também, só para terminar um pouquinho, que tem alguns pontos-chave que eu queria elencar para vocês. Primeiro, artigo 6º da Constituição. É um ponto nevrálgico dessa discussão. O artigo 6º da Constituição diz dos direitos sociais. A habitação não era um direito social até que aí foi incluído. Né? A mobilidade urbana e metropolitana não é um direito social no Brasil. Portanto, isso já é uma primeira questão que eu acho fundamental de ser considerada. Acho também que é preciso trazer com clareza a importância da tarifa na questão do transporte. A tarifa é um fetiche. Ela é um fetiche para três personagens. Para o empresário de transporte coletivo, porque é o oxigênio dele. Se ele não tiver a tarifa suficiente, ele não ganha dinheiro. O empresário não está lá para transportar a gente, ele está lá para ganhar dinheiro. Segundo lugar, a tarifa é fetiche para o cidadão, que eu disse a vocês. Ele se sente obrigado a pagar para ter direito à sua mobilidade. Esse é o pensamento majoritário nas pessoas. E ele é um fetiche para o detentor do poder de plantão. Porque cada reajuste tarifário é um momento de grande possibilidade de agitação política, de descontentamento, e, portanto, a tarifa passa a ser um elemento de disputa e de barganha política. Não foi à toa que, por exemplo, o prefeito Kassab ficou 2 anos sem fazer reajuste, depois deu aquele gigantesco de 22%. Né? Então, a tarifa é um fetiche. Como todo fetiche, sabem vocês, é complicado de mexer, já dizia o velho Freud. Depois, eu acho que uma questão que eu considero muito importante, voltando, é a mania que se tem de pensar o transporte coletivo como sendo uma coisa que é necessário fazer investimento. Então vem a presidenta e diz, agora eu lanço o PAC da mobilidade, no valor de 7 bilhões de reais, para fazer investimentos em transporte coletivo. Então, vejam, o que está atrás, a meu modo de ver, da visão da questão da mobilidade como uma questão de investimento, é de novo a questão da mercantilização da sociedade. Né? Não se fala em financiamento de custeio, é curioso. Há anos que eu não vejo uma discussão pesada, a não ser no período do estabelecimento do bilhete único, em que se fale sobre a questão do financiamento do custeio, financiamento da tarifa, subsídio ao transporte coletivo, que no limite, mas é o passe livre universal. Mas se fala em investimentos. Isso também significa uma forma de entender a questão da mobilidade. Né? Quando, na verdade, todos os dados indicam que quando você financia o transporte coletivo, o custeio dele, ele tem um crescimento de demanda brutal. Né? Na cidade de Hasselt, da Bélgica, onde existe a tarifa zero, o passe livre, de 360 mil passageiros ano em 1997, quando se estabelece esse sistema, passa-se para 4 milhões e meio em 2009. Um estudo recente da Agência de Transporte dos Estados Unidos, onde, pasmem vocês, 37 cidades têm passe livre, mostra que o aumento de passageiros, porque quando se baixa a tarifa, a gratuidade da tarifa, é da ordem de 41.360 passageiros por ano para 512 mil depois. Isso na cidade de Templin, na Alemanha. Em Assa da Bélgica, eu já citei. Em Xangning, na China. Os chineses também têm passe livre, senhores. É, de 11.400 por dia para 60 mil por dia passageiros. São cidades, evidentemente, de outra escala. Então, acho que, de uma certa maneira, eu queria transmitir, nesse primeiro momento, pra, antes dos debates, esses elementos que deixem claro que nós vamos falar daqui para diante de disputa política. E, para terminar, uma coisa que eu li um dia, mas que tem a ver com aquilo que a gente falou a respeito das diferenças de modo de viver quando você se desloca exclusivamente pelo transporte individual ou pelo transporte coletivo. É de um filósofo islandês, pasmem vocês, a Islândia também tem filósofo, né? Chama-se Recuperar a Lentidão. É a respeito de uma coisa que chama-se slow science, que é para se opor a essa fúria da rapid science, que é a produção, quanto mais artigo você publicar, quanto mais pesquisa você fizer, mais você está contribuindo para o crescimento da ciência. E ele diz que não, é preciso recuperar a lentidão. Ele diz o seguinte, ela tem um pouco a ver com Milton Santos, os homens lentos. A única coisa que nós podemos tomar com certeza é que tudo muda. A taxa de mudança aumenta. Se você quer acompanhar, melhor se apressar. Essa é a mensagem dos dias atuais. Porém, é útil lembrar a todos que nossas necessidades básicas não mudam. Quais são elas? A necessidade de ser considerado e ser querido. A necessidade de pertencer. A necessidade de estar próximo e ser cuidado e de um pouquinho de amor. E isso só é conseguido apenas pela desaceleração das relações humanas. Para ganharmos controle das mudanças, devemos recuperar a lentidão, a reflexão e a capacidade de estarmos juntos. Então, encontraremos a verdadeira renovação. Então, lentidão, pessoal. É isso aí. Thank you.